Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através da Super Rádio Piratininga em 750 kHz AM e agora através da internet dirigido ao mundo todo através das redes sociais. A doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, e também com as leis morais e a vida futura. Nos traz a alegria de vivermos nos dias atuais e compreender a nossa missão nesse planeta. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos do Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Anne. Agradecendo também ao Grupo Musical Castelã e a Tenda de Umbanda Mãe Maria. Ligue para nós, nossos telefones são 3941-9750, 3942-9750. Se preferir também, entre nas nossas redes sociais, no Facebook e no WhatsApp, no Instagram. Nossa, daqui a pouco a gente está falando tanto nome aqui que não sei para onde é que a gente vai. Tudo em inglês, hein? É, tudo umas coisas malucas aqui, esses nomes que o Rodrigo arruma aqui para nós, né? Aí ele fala melhor sobre isso, né? Que hoje nós estamos aqui para fazer um programa. Estamos esperando aqui o nosso irmão Douglas Brito, mas parece que ele está demorando um pouco, né, Rui? Não sei se ele teve algum contratempo, mas se por acaso o Douglas não chegar, nós já temos o plano B aqui, que é para nós falarmos sobre as trilhas de André Luiz, né? Vamos lá, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está assistindo a gente no Facebook Live ou na rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa vai ser reprisado, está disponível no nosso podcast, olha os nomes difíceis aí, e também no nosso site vivenciaespirita.com.br. Então é só vocês entrarem, caso vocês perderem esse programa, a partir de amanhã, no máximo até terça-feira, está já disponível para ouvir a reprise, né? Lembrando que na rádio online Vivência Espírita, agora acabando o evento, a gente vai dar até mais foco para a gente atualizar a programação, colocar algumas coisas novas na rádio online. Também tem a reprise desse programa, sempre do último programa de domingo, que é terça, quinta e sábado às 8 horas. Então se perdeu, não tem problema, é só ouvir a reprise lá baixando o nosso aplicativo no Android, Vivência Espírita, ou quem tem a da maçãzinha, a maçãzinha mordida, né, que é a Apple, é só baixar o TuneIn ou o iRádios e procurar lá pelo Vivência Espírita e ouvir a nossa programação 24 horas. E vocês que já estão aí assistindo a gente pelo Facebook Live, né, um bom dia, e vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Sônia do Jeff. Meu Deus, como é belo ver o que se esconde por trás da ignorância. Como é lindo sentir o que se encontra depois do ódio. Como é esperançoso respirar onde se encontram os anjos cantando em louvor ao Todo-Poderoso. Deus, ajuda-nos a nós outros a ajudar mais. Consente que despertemos para a luz da verdade, para que esta nos liberte de tantos preconceitos que nos prendem como escravo das leis humanas. Cristo. Permite que sejamos educados para educar, que sejamos livres para libertar, que sejamos humildes para compreender, que sejamos alegres para alegrar, que sejamos bons para incentivar a bondade, que sejamos luzes para clarear a todos. Consente, Senhor, que a paz nos ajude no trabalho e que o trabalho nos ajude no equilíbrio. Que o equilíbrio nos ajude na saúde e que a saúde nos ajude a compreender o amor de Teu coração. Jesus abençoa todas as crianças que vêm em busca do pão que desceu do céu, o pão espiritual. E que Tua Mãe seja a Mãe de todos nós, hoje, agora e na eternidade. Abençoa, Senhor, os pássaros na sua trajetória. Abençoa os animais, as árvores que nos ouvem, igualmente no silêncio que nos faz compreender o segredo da vida mais profunda e que, por vezes, foge ao nosso raciocínio e escapa maior das ciências da terra. Abençoa as pedras, que se nos fazem testemunhas, e a própria terra em que firmamos os pés, o ar que respiramos, a água que nos garante a própria vida do corpo. E eu, na qualidade de Teu amor e na qualidade de Teu menor servo no mundo, curvo-me sobre a terra quente e benfeitora e, beijando-a, beijo-te o coração na eternidade. Tema do dia. O tema do dia de hoje é diálogo interreligioso. E nós estamos aqui com o psicanalista Douglas Brito, nosso grande amigo e companheiro, que vai falar sobre diálogos interreligiosos. Bom dia, Douglas Brito. Bom dia ouvintes, bom dia amigos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Embora eu senti que estava falando mal de mim, que estava chegando atrasado, mas é porque eu fiquei preso no elevador. Daqui mesmo. Mas tudo bem, eu já imaginava isso. É. Não, o elevador tem hora aqui que é demorado, né? É, elevador de serviço, ele travou lá embaixo. Travou com a gente lá dentro. Aí até que o técnico veio lá, ainda mas bem resolveu. Abriu, né? É, mas eu não preocupo, não. E como é que fica não. Um psicanalista ficar não, preso no elevador? Não, eu não preocupo, não, eu fico lá. O ruim é que tava com Deu síndrome o vidro tampado, não? O vidro tampado lá, que eu não podia enxergar lá fora. Não tem, não dá. Não tem cadeira para sentar lá dentro, enfim, mas é divertido, eu acho divertido. Mas, Douglas, tá muito bom o seu aniversário. Muitas dança flamenca, né? Dança cigana. É, foram duas apresentações de dança cigana. Aquela, só comentando rapidinho da festa, foi um evento que eu quis reunir as pessoas que ao longo da minha vida, tanto enquanto psicanalista como anterior, fossem algumas pessoas representando as fases. E que eu iria fazer uma homenagem a essas pessoas todas. Essa festa deu um trabalho gigantesco, maior do que eu imaginava, porque eu falei que, no começo eu falei que seria uma festa franciscana, muito simples, com poucas pessoas, mas a coisa foi saindo do controle, assim, de evento, do local e tudo mais, e acabou ficando mais sofisticado do que era para ser. Mas deu tudo certo, foi bacana, o pessoal gostou, né? O bispo esteve presente. Aquele é o bispo de Taubaté? É o Dom Antônio Afonso de Miranda, bispo de Taubaté, ele veio. Mas ele é meu amigo. É o titular agora? Não, emérito, né? É? É o emérito. Ah, emérito. É, porque emérito já está bem velhinho, né? Está, 97 anos, né? 97? É, mas está com uma visão perfeita da vida, fala muito bem, se expressa muito bem, escreve livros ainda. Ele está com uma vida bem ativa lá. Até para trazer ele foi difícil por conta do horário, dos eventos dele lá, né? Mas ele topou de pronto, vim quando eu fui conversar com ele. Nós somos amigos há acho que uns 10 anos. E é engraçado que ele falou para mim assim, no começo, amigo novo, mas não por muito tempo. E já tem uns 10 anos que ele falou isso. E a gente se dá muito bem desde o começo, então... Ele veio para fazer a homenagem que eu tinha que receber e tinha que ser uma autoridade para entregar, né? A solicitação que fosse uma autoridade. Aí ele topou o projeto de vir me entregar a comenda. Opa, então você é comendador? Comendador. Eu tô aprendendo o que é isso ainda, mas enfim, eu acho que nada demais agora. Não, fala pra gente aí, o que é isso? Me senti meio com nome de rua já, sabe o nome de rua? Comendador Remo Cesarone, tipo isso. Me senti nome de rua já, mas enfim... esse título, hoje em dia não tem mais o peso que teve no passado, né? Era um título honorífico que as pessoas até compravam no tempo de império e tal, mas hoje em dia já não tem mais isso. Ele é concedido às pessoas que têm um trabalho social intenso, têm atividades nesse sentido. E aí, isso no mundo todo acontece assim agora, né? Alguns países, eu acho que países mais tradicionais ainda têm o peso que tinha no Brasil. Na ainda. Itália tem muito, né, comendador? Tem. Então, eu recebi pelos Estados Unidos, né, pelo condado de Victoria, no Texas, que me enviou. Então, veio de lá. Ah. E aí precisava que... Eu não pude ir até lá, né? Então, como não pude ir até lá, eu não teve a cerimônia de entrega lá. Aí eles mandaram, mas queriam que uma autoridade entregasse aqui, que tivesse isso. Aí o Dom Antônio aceitou ser esse representante e foi me entregar. É interessante, mas, né? É mais interessante, assim, que ela veio em inglês e ele lê em inglês bem, né? O Dom Antônio também lê. Mas na hora ele viu muita gente e falou assim, eu acho que eu prefiro ler em português mesmo, acho que eu não vou conseguir ler em inglês. Daí eu falei, não, tudo bem, tem em português também. Aí ele leu e foi bacana. Agora eu preciso aprender o que, que é isso. O que, que eu... Quais são as responsabilidades que eu tenho a partir daí? Mas é interessante, é interessante. Mas vamos então entrar no nosso assunto aqui, que é o diálogo interreligioso. O que, que significa esse diálogo interreligioso? Porque nós começamos aqui há um tempo atrás esse diálogo interreligioso e depois parou. Que não é a mesma coisa de ecumenismo, né? Não. O ecumenismo está dentro... a gente fala com relação às religiões que têm o mesmo Deus. Né? Por exemplo, hoje é domingo, na sexta-feira teve uma missa ecumênica aqui na Igreja de São Dimas, que foi com o pastor da Igreja Luterana, o padre da Igreja Apostólica Católica e o padre da Igreja Apostólica Ortodoxa Russa. Os três tiveram e celebraram juntos a missa. E aí foi assim, esse foi um culto ecumênico, porque os três acreditam no mesmo Deus. É, né? Porque inclusive os evangélicos antigos, né, o luterano, o presbiteriano, esses fazem parte do movimento ecumênico. Ecumênico, é. Mas as igrejas renovadas evangélicas não fazem parte e nós, espírita, então, piorou, né? Nós não fazemos parte. Não faz parte. Não, mas tem coisas assim que foi. Mas quem criou isso? É? Foi Deus que criou isso? Não, foi um pastor evangélico que criou esse culto ecumênico. Então, eu estou dando grande coisa para mim. Grande coisa. Para mim não tem nada a ver. Quem criou? Entendeu? Tem coisas que a gente fica questionando. Foi Deus que criou? Se foi Deus que criou, eu vou respeitar. Se não foi, foi um pastor que criou, ele vai puxar a sardinha para o lado dele. A gente pode criar um também. Pode criar, né? A gente também pode criar uma religião. Exatamente. E daqui a pouco você fala, só vai ser essas aqui. Né? Então, existe umas coisas assim que são tão bobas que a gente dá bola que não tem nem sentido. Porque eu já fui convidado para culto ecumênico. Chegou lá no culto ecumênico e falei, olha, vocês vão me desculpar, mas esse não é um culto ecumênico. Esse é um culto interreligioso. Porque o culto ecumênico é só das igrejas, que eles chamam as igrejas antigas, protestantes e o católico. É isso que você estava falando, que era que você está começando a dizer, eu interrompi. Sobre o culto ecumênico. Esse culto que teve aqui, né, que daí eu chamei de missa, mas não é uma missa, porque tendo um pastor já não é uma missa, é um culto. E aí, isso foi ecumênico, e foi até interessante, que eles foram plantar uma árvore lá, cada um dos três. E é difícil ter padre de outra igreja católica, são cinco igrejas católicas, né, que a gente conhece aqui, é romana, é que tem aqui na nossa região, no Brasil. Tem alguns cultos de outras igrejas católicas também. Agora, qual deles também está certo? Todos estão certos, né? Porque tem a russa, tem Alexandria, tem a de Alexandria. Tem a libanesa, né? É ortodoxa, que daí envolve algumas outras. É grega, né? Tem várias, eu nem lembro quais são as cinco, mas tem cinco igrejas católicas oficiais. A romana é a mais nova delas, né? Porque as de culto oriental são mais antigas, inclusive. Mas você envolve outras coisas. Esse ano passado tinha, acho que foi ano passado, estava tendo um debate se deveria voltar o ensino religioso, as escolas e tal. E aí eu não entro nesses debates. Mas aí estava no Facebook alguém comentando isso, fazendo essa pergunta, e começou as respostas lá. Aí uma mulher, que eu não faço ideia quem é, ela colocou assim, eu acho que deveria assim, falar sobre a igreja, sobre o ensino religioso, mas não deveria falar sobre Satã. Peraí, mas qual que é? Ah, todo que não é católico nem evangélico é do demo. Eu falei, peraí. Aí eu até voltei no assunto e falei, peraí, não pode falar assim. Porque todos os outros demônios, mas. E o xamanismo? E os índios lá? Eles também cultuam os deuses deles, né? E os gregos com outros deuses. E aí? Mas eles não estão falando de satanismo. Estão falando os islâmicos. Então, islâmicos, mesmo satanismo é uma religião. O ateísmo é uma religião também que tem que ser respeitada, então não dá para falar isso. Ou fala de todas as religiões com igualdade, ou então não fala. É melhor não falar, então. É, era porque tem... Não tem... atacar, né, as outras religiões. É, melhor não falar nada, então. Esse debate acabou, porque no fim eu acho que nem vai ter nada, porque não tem como ter ensino religioso na escola, porque sempre vai ter confusão. Esse tipo de coisa... É, porque quem faz as confusão é o ser humano, né? É o ser humano mesmo que faz esse rolo todo. Jesus, naquela época, 2000 anos atrás, ele não estava nem um pouquinho preocupado com as religiões que já existiam naquela época, né? Ele não estava preocupado. Ele estava preocupado em trazer a verdade, trazer a luz para aquelas pessoas, e não estava nem um pouquinho preocupado com os fariseus, com os saduceus, com os nazarenos. Não estava preocupado com isso aí, né? Dois anos atrás eu fui convidado para um encontro interreligioso. E aí tinha pastor da Igreja Batista, tinha representante dos centros kardecistas, representante de terreiros, de povo de cultos afro, tinha uma freira, tinha um monte de gente. E aí, a hora que eu cheguei no evento, me disseram assim, ah, vai ser um debate. Falei, opa, então eu vou embora, porque eu não participo de debate religioso. Debate religioso não existe. Cada um tem sua crença e tem que ser respeitado, todos assim, ser respeitado da mesma maneira. Aí não vai ser debate. Vai ser somente uma conversa e você vai ser o último a falar. É engraçado assim, porque enquanto eu estava lá, aguardando para começar, antes de começar e tal, eles vieram conversar comigo, um ou outro e tal, e aí tudo bem. E o pastor ficou mais meu amiguinho na hora. A hora que eu fui falar... Eu falei dessa igualdade das religiões, que tem que ser, esse respeito que tem que ter, não sei o quê. O pastor azedou comigo, não quis mais fazer amizade comigo, não quis sair na foto comigo, não quis mais nada. Falei, mas eu não falei nada contra ele. Eu falei só que tem que respeitar as outras religiões. Não é dele que é a melhor. Eu acho que ele queria que eu puxasse a sardinha lá dele. Mas daí não deu certo e nossa amizade acabou ali mesmo. Imagina se fosse um debate, então, né? Se só de falar sobre isso. Mas eu acho muito interessante. Eu acho que tem que ter essa conversa, esse diálogo precisa existir. Só que eu acho utópico mesmo que ele seja saudável sempre. Porque sempre vai ter esses conflitos. Né? Não foi um debate, assim. Foi um evento, chama Iraque, da maçonaria, que foi em Campos do Jordão. Foi a convite do meu pai. Inclusive ele está escutando o programa, está assistindo aqui no Facebook lá, já mandou um bom dia aqui. E eles convidaram, é um evento aberto, né? E eles convidaram um representante de, vamos dizer assim, não representante, porque no Espiritismo não tem um representante, mas um pastor, um padre, um palestrante espírita, um evangélico, né? E deu a palavra para cada um. Eu achei, assim, bem saudável, porque foi assim, foi o público, eles colocando o ponto de vista, né? E não houve nenhum ataque um contra o outro, né? Foi, assim, bem respeitoso a discussão, porque não foi um debate em si. Né? Foi cada um colocando o seu ponto de vista, né? E dizendo o que pode ser feito em conjunto. E a única coisa que pode ser feita em conjunto é a caridade. É. Né? É. Então, assim, é onde entra principalmente a intersecção entre as principais religiões. E que não precisa ter religião para praticar a caridade, né? Mas é onde a gente se iguala, né? Onde a gente consegue ter um diálogo, né? Eu acredito. Mas o movimento interreligioso, ele começou aqui em São José. Eu lembro até que quando nós fomos realizar o primeiro Revelando São Paulo, isso acho que é uns 10 anos atrás, o Jorge estava junto quando nós fizemos o Revelando São Paulo, ali era justamente para criar um movimento interreligioso através do Toninho, que era o representante da... Você conheceu o Toninho? Eu estava lá, eu estava. Você estava. Não, mas antes, nas reuniões preliminares, nós estivemos lá, não, vamos fazer um movimento interreligioso, vamos colocar uma bandeira branca, que é a bandeira da paz, e depois acabou com esse movimento interreligioso que se faz necessário. Eu fui procurado por um pastor sênior de uma igreja, que ele veio me procurar justamente para que a gente fizesse movimento interreligioso, mas ficou só naquilo, quer dizer, não tivemos mais continuidade, porque a gente observa que a grande dificuldade que existe são justamente essas diferenças religiosas, onde as pessoas acham que eles estão com a verdade e os outros não estão, então é complicado, né, Douglas? Isso é bastante complicado. Há uns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, um pouquinho mais que isso, eu ganhei de uma amiga que veio do Líbano, ela trouxe um masmar. Masmar é tipo um terço que os homens usam, ficam com a mão no bolso, né, rezando o tempo todo, fazendo os mantras o tempo todo lá. E aí eu ganhei esse masmar e achei muito bonitinho e tal, não sei como é que reza aquilo, mas eu achei bacana, e pus no carro, assim, deixei no carro. E aí um freio, meu amigo, abriu meu carro e falou assim, mas o que é isso que está aí? Aí eu brinquei com ele e falei, ó, eu estou preservando a minha... meu futuro, vai que quando eu morrer estou de encontro com Alá. Aí eu já estou com o negócio garantido já aqui, tem o texto e o masmar junto. Então já está garantido quem quer que eu encontre lá. Ele bateu a porta do carro e ficou sem falar comigo, acho que uns 2 dias. Eu falei, mas não, eu estou brincando, mas não é uma brincadeira contra nenhuma religião. É brincadeira comigo mesmo, né? Porque eu acho que tem que ser isso, a gente tem que ter essa ligação. Sim. Sempre, né? E quando a gente vai estudando outras coisas... mais científicas, tanto quanto a neurociência, a física quântica, vai ter por esse caminho todo. Esses caminhos todos acabam caindo no Criador também, né? No superior. Então não, a ciência não está fugindo. Né? Eu tenho estudado isso nos últimos tempos, não está fugindo mesmo. Agora, nós estamos completando essa semana aniversário de nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, um ícone da doutrina espírita, para todos que são espírita conhecem, e quem não é espírita também, né? Já ouviu falar do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, grande médico, grande político, que viveu aqui no século XIX e desencarnou no início do século XX, né, exatamente no ano de 1900. E o Dr. Bezerra de Menezes estudava, era católico, apostólico, romano, mas estudava todas as outras filosofias. Então, provavelmente até o Alcorão, todos isso aí ele tinha estudado. Sim, né? É. E mesmo assim... quando ele recebeu a primeira tradução de O Livro dos Espíritos, entregue pelo amigo dele, Dr. Carlos Travassos, né? Quando ele recebeu a primeira tradução, que ele pegava o bonde para ir do centro do Rio de Janeiro para Tijuca, que demorava uma hora, com aquele livro na mão, por que que o Dr. Carlos Travassos entregou para ele? É claro que era a intuição da espiritualidade, era uma intuição que orientação, o Dr. Carlos... né? Orientação da espiritualidade para entregar para ele. Mas ele... mesmo com todo o conhecimento filosófico que ele tinha de ter estudado as outras filosofias e as outras religiões, ele olhou para o livro com muita vontade de abrir o livro, mas pensou assim, ora Deus, será que eu vou para o inferno só por abrir esse livro aqui e dar uma olhada? E eu não posso negar isso, porque eu que já tenho estudado todas as outras filosofias, acho que não vai ser por causa disso que eu vou ser condenado. E começou a abrir o Livro dos Espíritos, e cada folha que ele abria do Livro dos Espíritos, cada página que ele lia, ele via que aquilo não era novidade para ele. Quer dizer, embora fosse novo, não era novidade. Ele conhecia tudo, já estava no espírito dele, né? E é um dos maiores espíritos que nós conhecemos no Brasil, aquele que foi responsável para plantar a semente do espiritismo no Brasil mesmo. Então, era uma pessoa que conhecia tudo, e foi ver mais uma proposta. E outra coisa interessante... do Dr. Bezerra de Menezes, que quando ele se declarou espírita, que muitos se voltaram contra ele, principalmente a família, tem uma carta muito famosa do irmão dele, excomungando ele, que o irmão dele era católico, uhum. Né? E a família toda católica, excomungando ele, e essa carta ela foi trabalhada pelo Freitas Nobre, feito um livro, que a resposta que ele dá para o irmão dele, porque tudo que o irmão dele fala a favor da Igreja Católica, que dizia que ele estava renegando, ele discordava que não estava renegando e colocava faz a colocação do que a doutrina espírita pensa em relação àquilo, que não tem nada de diferente, simplesmente acrescenta muitas coisas, né? Uhum. Até a comunhão dos santos que ele fala, ele não discorda, ele fala, não é porque eu sou espírita que eu estou discordando disso, mas uma carta maravilhosa, um livro maravilhoso que tem, do Freitas Nobre, que tinha sido esgotado e foi editado novamente. Então, são assuntos interessantes quando você fala de uma pessoa que está preparada para ouvir tudo, para analisar, para saber o que é bom, para saber o que não é bom, respeitando todos. E o Freitas Nobre, Jorge, ele foi considerado um dos deputados federal, um dos mais éticos e um dos mais honestos que teve no nosso Congresso. E também foi vice-prefeito de São Paulo. E era marido da dona querida amiga Marlene Nobre. Né? São 8 horas e 26 minutos, a conversa está muito legal. Dê seu palpite aí, ó. Rodrigo está aqui para passar para frente a sua opinião. Né? Nós estamos falando sobre diálogo interreligioso, né? Não é ecumenismo, não. Diálogo interreligioso. E o Douglas vai falar mais praticamente assim, como que ele tem realizado isso, mas nós não vamos aproveitar do Douglas só disso, não. Vamos falar de... Tem tanta gente estressada ultimamente aí também. Vamos perguntar sobre esse estresse da vida que está acontecendo. Tudo quanto é pessoa parece estar estressada, você já percebeu? Tudo quanto é pessoa está estressada. Deixa eu fazer uma propaganda aqui da nossa viagem para a Conservatória, do dia 22 ao dia 24 de setembro. Nós vamos fazer essa excursão para a Conservatória, né? A Conceição lá da AME, que está fazendo a excursão. E ela disse que ainda tem 3 lugares, né? Faltam 3 lugares. Então, portanto, é dia 23, 22, 23, 24 de setembro. O Douglas está aqui, queria convidar ele para ir também. Ele podia ir. Já pensou se o Douglas estivesse junto? Conservatória, você já foi? Não conheço ainda. Não, Conservatória é a cidade da seresta no Brasil. Aqui, fica aqui no estado do Rio de Janeiro, indo para o lado de Volta Redonda, né? Para aquele lado ali. E é a cidade do Vicente Celestino. Então, pessoal, as serestas acompanham as pessoas, acompanham, tem serenata à noite. Então, uma cidade pequena, depois você entra na internet, você dá uma olhadinha. Uma cidade pequena, aconchegante, que todo mundo, é inesquecível esse passeio. E a gente estava muito estressado por causa do encontro do Chico trabalhando, muito estressado não, porque não era estressado, brincadeira. Mas muito, assim, agitado nesse encontro, para trabalhar o encontro, eu falei para a Conceição, vamos fazer uma excursão mais relaxante e tal. Mais tranquila, e ela fez essa excursão, e faltam 3 lugares, o valor é R$500 por pessoa, está incluído as 2 diárias da pousada, e mais a viagem, né, de ônibus, e mais o café da manhã, todos os 3 dias que nós vamos ficar lá. Então a gente vai na sexta, sai daqui na sexta por volta das 13 horas, lá da AME, pode deixar o carro lá, e depois volta no domingo à tarde. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Esses R$500 pode ser, como está em cima, né? Vai ser dia de 22 de setembro, ela disse que pode dividir em 3 vezes no cartão, alguma coisa assim que vocês queiram, vale a pena. Pode ligar aqui para nós, se vocês quiserem, né? Para ligar aqui para a gente, para dizer, aí o Beto está ali, o Serginho está ali, a Deli está ali, pode atender e passar o contato da Conceição para vocês. Ou então pode ligar para mim também, coloque aqui no WhatsApp que quer ir, que a gente entra em contato com vocês, tá bom? 8 horas e 28 minutos, deixa o Rodrigo passar mais uns recados aqui e a gente vai para o nosso intervalo comercial. Quem entrou aqui no nosso Facebook Live, que está assistindo a gente, é a Adriana Silva, mandou um bom dia ao programa Vem Espírito e a todos os ouvintes. O Carlos Gritt, ele também comentou aqui sobre o 4º Encontro Nacional dos Amigos de Ivone Amaral Pereira em Taubaté, dia 30 de setembro e dia 1 de outubro. Maiores informações, ligar no celular com WhatsApp, que é o 12 99126-0751, que é o celular do Carlinhos. Então, vou repetir, 12 99126-0751, para falar lá, para ver com mais informações sobre esse evento. A Lucy Gomes entrou aqui também, o Aécio César mandou um ótimo domingo a todos nós humanos, fazendo com que os nossos sentimentos sejam os mais sinceros possíveis para com o nosso próximo. A Leila Margarete também entrou, mandou um bom dia, a Ludmila está escutando a gente, o Joselito lá do Recanto de Luz, irmã Sheila, mandou um bom dia, um abraço na trilha e em especial ao nosso amigo Jorge Reis, ótimo programa. A minha tia Irene Souza, lá de Santos, o Gustavo deve estar ouvindo a gente também, manda um abraço para vocês, mandou um bom dia aqui. O Marcos Gael Gama, a Ivone Moreira, ela falou que tem várias religiões, todas elas em particular nos traz algo, aproveita o que de melhor quem acha que é bom por si só, né? A Ivone, a Dolly Cassal entrou aqui, mandou um bom dia a todos. O Carlos Eduardo, que esteve aqui da fraternidade, Fraternidade Sem Fronteiras, né? Mandou incrivelmente, tal coisa, todos querem ser donos da verdade. Apoio aí o Jorge, o que ele falou, que provavelmente é o que a gente está falando sobre o diálogo interreligioso, né? Então, Carlos Gris, tem bastante gente aqui entrando, tá? Beatriz está assistindo a gente, a Helena, e aí a gente vai lendo mais as mensagens de vocês durante o programa. Aqui no WhatsApp a gente também tem a Cida Ferreira participando, a Adriana Oliveira deixou aqui também o Café da Manhã, Quatro Estações, que vai ser dia 3 de setembro, hoje, né? 3 hoje. De setembro é hoje. Então, lá na Café da Manhã, lá no salão do projeto Bem Me Quer, na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, Jardim Sara, lá do projeto do Centro Espírita Divino Mestre. Então é só R$15, aí tem lá o Café da Manhã Colonial, quem quiser participar já corre para lá, lá no projeto Bem Me Quer. Não é um café, é um almoço. Depois você pula aquele, né? Café, você não almoça. Então, começa agora às 18h30 e vai até às 11 horas da manhã. Então já fica como almoço também, né? vamos para os nossos intervalos. Depois a gente vai comentando mais, que bastante gente está participando aqui. E agradecendo aí a todos. Depois a gente vai definir a pergunta para sorteio. E vai sortear dois livros espíritas para vocês. Tá? Então é só continuar participando com a gente e no final a gente faz o sorteio. Vamos lá então para os comerciais? Vamos para o nosso intervalo, aqui com a música Iluminado Guia, em homenagem então ao Dr. Bezerra de Menezes. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Estrada que nos leva às pegadas de Jesus, de sorriso tranquilo e radiante, face macia como pétala de flor, nos olhos duas pedras e brilhante, no coração a chama viva do amor. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho essa canção, intercede sobre nós junto a Maria, pedindo cada vez mais proteção. Daqui todos unidos numa prece, sob o lindo azul do céu de anil, agradecendo ao irmão que não esquece os seus pequenos que ficaram no Brasil. Sua aura é tão iluminada como a cascata de luz, seu caminho uma verdadeira estrada que nos leva às pegadas de Jesus, de sorriso tranquilo e radiante, face macia como pétala de flor, nos olhos duas pedras de brilhante, no coração a chama viva do amor. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho essa canção, intercede sobre nós junto a Maria, pedindo cada vez mais proteção. Daqui todos unidos numa prece, sob o lindo azul do céu de Anil, agradecendo ao irmão que não esquece os seus pequenos que ficaram no Brasil. Agradecendo ao irmão que não esquece os seus pequenos que ficaram no Brasil. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com o nosso grande amigo, psicanalista Douglas Brito, que vem falar sobre diálogo interreligioso. E hoje nós vamos terminar mais cedo no nosso programa, né, Jorge? Porque nós temos aí o grande jogo decisivo do São José contra quem? É contra o União de Mogi. União de Mogi. É, né, Inácio? União de Mogi, né? União de Mogi. É, a gente só precisa ganhar de 1-0, só pra gente se classificar. E vamos torcer para que o estádio nosso encha, né? Enche de público, que vá muita gente lá, porque é a águia verdadeira que está jogando, né? É o São José de fato que está jogando lá, não é Denorex, não. Né? Aí pode ir, Paraguai. Pode ir garantido, torcer pela águia lá, tranquilo, porque esse aí não está aquele da China, não. É daqui mesmo, o São José é nosso. Denorex entrega idade, hein? Denorex não existe mais. Mas dá saudade aquele tempinho bom de São José. Esse dia eu vi a vingança do tio lá da Suquita. Da Suquita, da, né? Suquita. Que a moça tá da idade dele agora, aquela menina que chamava ele de tio. Não era tão menina assim, né? Tá da idade dele naquela época agora. Não, mas e a nossa pergunta, Jorge? É o ensino religioso. Rodrigo já colocou aqui. Fala, Rodrigo. Bom, então a pergunta para sorteio é: você pensa que o ensino religioso deveria ser obrigatório nas escolas? Então entra aí, a gente vai sortear dois livros do Douglas, que é A Síndrome do Pânico, Um Mal Necessário. Então a gente vai sortear dois livros do mesmo livro, né? Ah, sim, a síndrome... O Jorge me corrigiu aqui, a Síndrome do Pânico é um mal necessário? Um mal necessário, né? Então... Então senão eu tô afirmando aqui, é verdade. Então vão ser desses dois livros, né? Vou até colocar aqui para o pessoal que está aí no Facebook vendo. Quem participar respondendo a pergunta para sorteio, que é: você pensa que o ensino religioso deveria ser obrigatório na escola? Ou ligue para nós no 4197-50 ou 3942-9750. E responda a pergunta aí, o que você pensa, se o ensino deveria ou não ser obrigatório. Essa pergunta foi justamente originada pela nossa grande amiga, nossa grande ouvinte, a Lourdes, a portuguesa, com certeza. Ela está dizendo que deve discutir não só o segmento da religião, nem não de um modo geral na escola. Ela tá sugerindo que deve ser discutido de uma maneira geral a religião nas escolas. Então, se você é favor ou contra, ligue para a gente aqui dizendo se você é a favor do ensino religioso nas escolas. Só comentar aqui que o Petit, o nosso grande amigo Petit, entrou aqui, vereador, né? Mandou um bom dia, Rodrigo. Deixa um abraço aos amigos Rui, Jorge, Douglas, Brito. Estou cuidando do Renato e da Isabel. E ouvindo o meu amigo Douglas Brito, né? Deixa eu só trocar aqui. Grande profissional que faz um belo trabalho social na na Essencial e também junto às pessoas com síndrome do pânico. Inclusive já indiquei várias pessoas para ele e todos tiveram êxito no tratamento. E falando em interreligioso, daqui a pouco eu e o Rui estaremos em uma feira de saúde da Igreja Adventista. Isso. Olha que legal. É. Então vocês vão estar lá também participando. E falando nisso, a minha tia, a Ana... Ana Lúcia, que está trabalhando com vocês lá na Câmara também. Que é católica. Também. Convidei ela para vir aqui na rádio também. Não, e ela falou que vem. É, hoje era ótimo ela estar aqui, né? Ela está ouvindo a gente lá. Vou dar um beijo para ela, que é um comentário e é religioso. Vamos chamar no dia que a gente estiver falando sobre reencarnação. Nossa Senhora! E amanhã nós estaremos na rádio lá de Jacareí, né? Olha que legal. É, Rádio Mensagem Jacareí, e falando sobre as atividades... política do vereador Petit. Legal, deixa eu só complementar que ele respondeu a pergunta no sorteio. Acredito sim, pois o ensino religioso é um complemento da educação das crianças e jovens. Oi, tem uma história nossa que dá desse diálogo desses encontros interreligiosos que tinha a bandeira da paz, né? Que a gente ia cantar. É, que a bandeira também, branca. É, colocava em vários locais da cidade. E a primeira vez foi no dia que, na abertura mesmo, ou um dia antes da abertura do Revelando São Paulo. Aquele foi o primeiro Revelando São Paulo? Foi o primeiro. Primeiro Revelando São Paulo. Porque o Aloysio ainda era. A Aloysio estava ali. Ele estava lá de cadeira de roda, lá no Isso. palco, né? E engraçado que nós fomos lá, a gente estava ali uns 5 ou 6 espíritas, né? Foi muito interessante porque, viu, Douglas? Porque era eles faziam o seguinte, eles faziam uma capela lá no parque, não sei se ainda faz hoje, não faz, não teve, faz. Né, Revelando São Paulo. Mas eles faziam a capela e a imagem, aquele primeiro Revelando São Paulo, vem aquela imagem peregrina da Nossa Senhora Aparecida, né, assim que fala, que viaja por todo o Brasil, né? E nós estávamos ali, e o que aconteceu? Daqui a pouco o carro de bombeiro começou a gritar lá do outro lado e veio descendo, era a santa que estavam trazendo. Só que eu acho que o carro de bombeiro, não sei se ficou marcado, se ele chegou adiantado. Ele chegou adiantado. Porque, por incrível que pareça, não tinha um católico lá para receber a Nossa Senhora Aparecida, né? E você tinha que pegar a Nossa Senhora Aparecida e entronar ela. Quem que entronou? Nós, espíritos, pegamos com toda alegria, com maior respeito. Com maior respeito, fomos lá. Eu fiquei emocionado de pegar, de ir lá e, pô, a pessoa que estava lá, vocês podem ajudar, não sei se era um padre ou alguém. Não, é um padre, lembro, que veio de Aparecida trazendo exatamente, a imagem. Ele veio e falou, nós vamos lá, opa, vamos todo mundo junto lá e... Foi muito legal, emocionante aquilo lá. E eu tô nem Macedo cantando aquela música da Nossa Senhora Aparecida, né? Eu não conheço. Foi bacana demais mesmo, aí eu falo assim, ó, poxa vida, se fosse gente que não gostava de santo, saía correndo de lá, né? E nós não, foi uma maior alegria, gente, não, e, maior prazer, e emocionante mesmo, sentia a vibração. A vibração, também, né? Da energia da santa, né? Porque as pessoas, como tem a adoração por Nossa Senhora, deixam ela mesmo cheia de energia mesmo. A gente, qualquer santo desse aí que a gente se aproxima, a gente sente a energia que vem de lá por causa do que as pessoas deixam ali, da fé que as pessoas têm, né? E fica mesmo uma coisa bem abençoada mesmo, né? Então é legal. Aqui nós temos a nossa grande e querida amiga Inês Frige, lá da Vila Maria. Agora parece que ela está mais devagar com a cadeira de roda dela. Porque você que viu ela com uma roda só, fazendo correndo que nem doida, com a roda só da cadeira de roda lá na cidade. Ela está aqui, o programa está muito bom, ela é católica, trocou horário de missa para ouvir o programa. Abraço a todos. Olha que um legal. Bom dia para você, viu, Inês? E continue nos prestigiando, nos dando todo esse apoio. Olha que legal. A Helena Artiga, ela entrou aqui e falou o seguinte. Quantas diferentes religiões, no primeiro encontro de caravaneiros da Fraternidade Sem Fronteiras, tivemos entre os expositores espíritas uma freira e um pastor. Todos sintonizados no bem. Caminhos são vários e as chegadas são a mesma, né? É legal mesmo, porque a fraternidade tem a irmã Aila, que ela sempre participa dos eventos também da fraternidade de trabalho, que é uma entidade laica, né? Vamos dizer assim, não é espírita, apesar de ter sido fundada por um espírita. Mas é interessante isso, que essa semana eu estava em Brasília, e aí eu fui num grupo lá, chama Grupo Francisco de Assis. Fica uma cidade satélite do lado de Águas Claras. E é bem interessante porque não é espírita, É uma casa assim que ele chama universalista. Ele é redondo, assim, tem as cadeiras centralizadas. Aí vai um expositor espírita e tem a harmonização musical ali no canto. E a imagem de Francisco de Assis. E eles não se consideram espíritas. E aí toca músicas religiosas, católicas, né? E eles fazem uma preleção ali sobre um tema evangélico. E depois eles fazem um passe coletivo, né? Que é aí você vê os médicos todos de branco, recebendo entidades umbandistas, por exemplo, orixás. Só que eles também não se consideram umbandistas, não dão consulta. Né? Não tem vela, não tem... Então, assim, você vê que é uma mistura de católico com espírita, né? Kardecista, com a leveza kardecista, e umbanda também. Então, você vê essa interreligiosidade num lugar só. Não, mas é muito interessante. O interessante, viu, Jorge, que nós fazíamos a reunião da Aliança Anual em São Paulo, era na Faculdade Anchieta. Era uma faculdade católica. E quem fazia a abertura para a gente era a irmã de caridade. E quem fazia o encerramento era a irmã de caridade que residia lá na faculdade. Então, a gente vê que nós procuramos sempre fazer uma coisa, o ecumenismo verdadeiro, né? Sem fronteiras, sem barreiras. É isso que interessa para nós, espírita. Então, vamos continuando aqui com o nosso grande e querido amigo Douglas. Douglas, você está fazendo um projeto... Casa de Quinzinho. O que significa? Quem é o Quinzinho e quem é esse, o que é esse projeto? Então, para chegar nisso, tem uma história aí, né? Porque eu até onde eu cheguei para começar a estudar sobre esse assunto. Eu acho que a origem, eu fui buscar isso em mim para poder até te falar no dia do evento, mas eu acho que é de família, porque a minha mãe tinha muita facilidade nesse trânsito religioso. Assim, os amigos convidavam para ir para cá, para lá, e ela ia. Ela ia sempre mantendo a fé e respeitando cada um dos lugares. Esse foi um dos momentos que eu mais tive contato desde pequeno, né? E eu estava lembrando esses dias que teve alguns momentos em que a gente tinha culto em igreja evangélica, a gente ia na quinta-feira, porque tinha alguma coisa acontecendo lá, algum evento, e ela ia, e eu ia junto. E aí no sábado daquela semana tinha às vezes a missa, a gente ia à missa, e tinha o trabalho no centro no sábado também. Então a gente ia nos três e falava, nossa, a gente foi em três lugares diferentes. E a gente fazia isso, esse circular ali era muito fácil desde pequeno. Então foi muito, muito fácil para... que eu estudasse isso, porque eu tenho essa liberdade, né, de pensamento com relação a isso. Acho, e vou em outros lugares também, o pessoal fala, mas não te incomoda, não te altera em nada? A fé não altera em nada, porque a fé é uma coisa maior do que tudo isso, do que qualquer culto religioso. Aí, eu acho que é aí que começou. De uns anos para cá, a espiritualidade tem feito uma pressão, uma pressão boa para mim, né? Uma pressão boa, assim, me orientando em algumas coisas, tal. Nossas conversas têm sido mais acirradas. E que o trabalho que ele estava fazendo era assim, todas as noites começava às 3 horas da manhã. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não dá para vocês fazerem essa conversa comigo mais durante o dia, porque eu estou ficando acabado todo dia de acordar às 3 da manhã e não dormir mais. Aí, assim, mas se você parar quieto um pouco durante o dia, a gente consegue orientar você durante o dia, mas você não para, então a gente tem que acordar você às 3. Eu falei, só que você tem que tirar o sono que eu tenho durante o dia, porque eu fico acabado depois do dia. Aí, assim, mas eu tenho cadernos dos espíritos em casa, que não é livro, mas é caderno, tem anotações que eu faço. Algumas coisas lá, preciso de intervenção divina para ler o que eu escrevi, mas, de qualquer forma, muito bacana. Chegou uma hora que eles falaram assim, agora você precisa estudar mais. Agora, o nosso limite de orientação vai estar chegando num ponto que você precisa de outros estudos, você precisa ir atrás disso. E aí eu fiz faculdade de teologia, fiz outros cursos, e aí eu fui enveredando mais por esse caminho. Isso já foi em 2007, a coisa começou. Depois recebi uma proposta para esse grupo missionário, né, que embora tenha esse viés católico, mas não é provavelmente católico, ele faz esse diálogo, a gente trabalha com isso já, então isso facilitou. Alguns projetos surgiram daí, então o projeto da Essencial é Essencial, que é uma ONG, ela não tem uma ligação direta, mas ela dá o sustento administrativo para esses grupos que precisaria ter. E eu criei alguns projetos. Dentre eles, o caso de Quinzinho, que você citou agora. É, esse Quinzinho é por causa da frustração pessoal. Porque... É, não, porque o Quinzinho dá a impressão que é coisa de um bando. Não, é, não. Né? Não tem nada, é, não, não tem nada a ver. É que é frustração do pessoal porque... Não, não temos nada contra um bando. Não, também não, é. Não, ninguém tem nada contra, nem nada. Mas assim, é que a frustração é que meu avô era Joaquim, meu pai é Joaquim e eu não. Aí eu fico, por que, que eu não sou Joaquim? Todo mundo era Joaquim, porque eu não sou. Com certeza. É, muito português e diz que português tem que ser Manuel ou Joaquim. Então, e eu não sou e eu fiquei frustrado. Tem uma lista, né? Lá tem uma lista que diz que se você não coloca o nome na lista, é multado lá. Eles... Tinha uma coisa. A lista de nome, né? E aí tinha isso, né? Então, esse projeto que eu desenvolvi, estou desenvolvendo, ele é muito simples, mas é muito complexo ao mesmo tempo, embora que é a sua atitude do bem. Lá no meu Face agora está isso lá. Gostei de fazer o bem em pequenas situações. Não estou falando nem de fazer um trabalho voluntário numa entidade que vai desenvolver um projeto grandioso, que às vezes a pessoa fica pensando nisso, mas isso eu não tenho tempo para fazer, isso eu não sei fazer e tal. Não, às vezes são coisas pequenas, né, que você pode fazer, um agrado, um elogio, ajudar o vizinho a fazer alguma coisinha em casa. Essas atitudes diárias, e a intenção é que seja isso diário, é a base desse projeto que vai se expandindo. Na semana passada a gente fez também o curso de voluntariado, foi o segundo curso que nós demos na Câmara Municipal. E é para esse, para ampliar um pouco, que muita gente chega para mim e fala assim, ah, queria ser voluntário, mas eu não sei nem como começar. Então, tem que ir em algum lugar, mas eu não sei onde ir. Então tá bom, então vamos falar sobre isso no curso. Então, o curso aconteceu no sábado passado, né? Foi divulgado no Facebook, as pessoas foram, teve certificado e tudo, né? Então, mas o Douglas... Mas me diga uma coisa a respeito de voluntário. Nós tivemos aqui uma grande amiga nossa, que era do GAC, e ela está dizendo, tem quase 4 mil pessoas que querem ser voluntário no GAC. Mas para ser voluntário no GAC, nós queremos responsabilidade, queremos horário, queremos uma série de coisas, porque a gente depende disso. Vocês também fazem isso para o voluntário? Para acabar com aquele negócio de voluntário, não, hoje eu vou, amanhã eu não vou, hoje está chovendo, eu não vou lá como ser voluntário. Vocês criam alguma obrigação para as pessoas para ser voluntário? Tem, a gente tem. É assim, primeiro, esse curso de voluntariado é para explicar o que é ser voluntário, que ainda fica muito, muito vago para muitas pessoas. É tão vago que muitas pessoas, eu já ouvi esse ano, esse curso eu não ouvi, mas em outros cursos eu ouvi isso, uma das primeiras perguntas, é quanto ganha? Você não ganha, filha, você não ganha, e você, né, ainda corre o risco de pagar, é porque você vai por sua conta, você vai comer por sua conta, então você vai ter despesa ainda em ser voluntário. Então, é isso que vai acontecer, então já vai sabendo que vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Né, que não vai ser tão simples assim. Mas o resultado é muito bom para a gente mesmo, né? Eu falei até no curso que assim, tudo que eu fiz foi para mim, porque eu ganho tão mais do que faço que é melhor. Agora, na ONG, na Essencial, por exemplo, nós temos as professoras que dão aulas lá e tal. A nossa cobrança, por exemplo, se chega alguém que é estagiário, que está começando a trabalhar, começando a dar aula, em geral eu não aceito para trabalhar em sala de aula. A nossa preferência é mulheres que estão aposentadas. Não precisa ser só mulheres, mas normalmente são as mulheres que vão. Que são aposentadas, já que estão com tempo disponível. Porque o aluno, no nosso caso específico, os alunos que estão lá, têm uma certa idade já. E passaram por escolas e se frustraram com não conseguir aprender a ler e escrever. E precisa ter uma ligação com a professora, precisa ter uma confiança. Então não pode ficar trocando a professora. Quando pode ficar trocando, ela tem que estar sabendo que ela vai enfrentar um trabalho por um ano, por dois anos. Se tiver alguma outra intercorrência, tudo bem, mas não é o caso. Então, a gente explica muito sobre isso. Eu tenho que falar muito sobre isso, que as pessoas acham que eu posso ir, mas é livre. O dia que eu não quero ir, eu não vou. Não, você não tem essa de não vou. Você precisa estar lá, você precisa avisar com antecedência, tem que organizar. É, no centro espírita também acontece isso, né? Sim. Você está lá, você precisa ter responsabilidade com o horário. Então, todos os lugares é assim. E comprometimento, né? Se for trabalhar também, não engajar, se preocupar, né, com o horário de saída, né? Tem que estar engajado, né? Porque senão a gente está contando que vá, mesmo que... Né, você conta com a pessoa, né? E não é muitos trabalhadores. Aí vai fazer o trabalho e não tem o número necessário para se atender. Que nem a Lo Recanto de Luiz Manchel. É um trabalho tão bonito que é feito. né, que atende 900, 700 pessoas, se não tem os tarefeiros, né, disponíveis lá para atender todo mundo, também não consegue atender todas as pessoas. Lembrando que dia 16 o Edson Barbosa vai estar aqui, 16 de setembro, lá em Jacareí, fazendo as cirurgias espirituais também, né? Então é legal a gente, eu vou até falar, passar para vocês o banner, o local, que é no, vai ser no CEPAC, tá aqui, achei. Então vai ser a partir das 7 horas lá no CEPAC em Jacareí, que é na Rua Catarina Magela, número 59, em Jardim das Indústrias, em Jacareí. É perto da rodoviária nova? Não. É, Jorge? Não, Rui. É do outro lado aqui. Né? O CEPAC fica pro lado do Corpo de Bombeiro, mas bem mais pro lado esquerdo do Corpo de Bombeiro. Né? Tem o Corpo de Bombeiro ali na entrada de Jacareí. Então é pro lado esquerdo ali, bem mais lá para cima, naquela estrada nova que vem vindo do lado de Santa Branca, daqueles lados ali, né? Então é um lugar bem grande, já fui lá visitar, bem amplo, vai ser confortável, lugar para estacionamento, para tudo quanto é carro lá, e bem grande o local, bem espaçoso, vai ser muito tranquilo lá o evento. Então o Edson está vindo aí dia 16, muitas pessoas pedem para nós quando é que o médio de cura, quando é que nós teríamos um trabalho de cura aqui na região. Então, todas aquelas pessoas que querem participar do trabalho de cura, é a oportunidade, né? Que não tem condições, às vezes, de viajar lá para Ribeirão Pires. Então, é a oportunidade de ir lá em Jacareí, lá no CEPAC. O Rodrigo colocou aqui já no nosso WhatsApp aqui, o endereço certinho, onde fica o CEPAC. Mas tem que ligar para o pessoal lá. O endereço está aí no cartaz, né? Tem que ligar para lá para poder... fazer a inscrição para ela ter aqui, tá aqui, né? 12 99, né? 98887 1368, 98887 1368, DDD 12. Isso aí não é uma inscrição, mas é só para o pessoal ter uma base de quantas pessoas vão para poder organizar melhor, né? Quem chegar lá com certeza vai ser atendido, mesmo se não tiver feito a inscrição lá, a gente sabe disso. Inclusive para fazer a sopa, que faz parte também do tratamento. Então, tem toda a sopa para a quantidade de pessoas que vai, né? Então a gente sabe que ela, tendo o número de pessoas, sabe a quantidade de sopa que deve fazer para as pessoas. Então é muito importante que você ligue nesse telefone 98887-1368 para deixar seu nome lá e ela saber quantas pessoas vão. Então, lá no Grupo Espírita Casa da Prece também vocês podem fazer a inscrição, dar o nome para a Ludmilla. Aqui mesmo, no Face, aí, se vocês entrarem e pegar esse Face dela, que é Face também, pode passar pelo Face, só dando o nome que ela já faz, coloca o nome de vocês lá na relação. São 9h01, hoje o nosso programa vai terminar mais cedo, porque nós temos o futebol hoje aqui. Coloquei também um cartaz aqui da AME, né, no dia 23 de setembro teremos a palestra lá, A Morte na Visão Espírita, com Alexandre Caldini Neto. É um palestrante aí internacional que virá para a AME. Vai ser às 19h30 na AME, então no dia 23/9, e no dia 24 ele que estará aqui conosco, né, Rui? Sim. Falando aí, podemos usar esse mesmo tema, A Morte na Visão Espírita. Quem é espírita tem essa visão, mas o que ele está trazendo de novidade para a gente, talvez, para falar isso aqui, para a gente... sobre isso, né? Que ele é um livro que ele tem que fala sobre isso. Que a única certeza que nós temos na vida é a morte, né, Jorge? Tem umas coisas que são certezas. Nascer também nós nascemos, né? Nascer, mas... morrer. É provável. Agora, para a doutrina espírita, nascer, morrer e renascer. Essa é a lei. Essa é a lei, né? Vamos pro nosso. Ô, Rodrigo. Vou ler aqui uma mensagem que meu pai deixou, senão eu chego em casa e já viu, né? Quando eu chegar lá hoje. Tudo bem que hoje ele tá lá em Caraguá, né? Então tá lá na praia, assistindo pelo Facebook Live e mandando mensagem. Ele mandou aqui do ponto de vista geral, a religiosidade mostra o sentido da transcendência de uma pessoa ao refletir sobre a espiritualidade. Uma espiritualidade que adquire aspectos concretos através de crenças religiosas pessoais que mostra a fé dentro de uma doutrina religiosa. Essa religiosidade não aborda apenas a teoria, mas também a prática, a partir do momento em que uma pessoa fiel às suas ideias religiosas. Na maioria das vezes, as pessoas recebem essas ideias durante a infância, no contexto da educação familiar. Legal, né? Esse é do seu pai? É. Suspeito pra falar, né? deixa eu ler aqui. É, primeiro o Jorgão, nosso amigo Jorge Fonseca, ligou pra cá e disse, né? Contou ali pro Serginho, o Serginho passou pra mim que ele tá lembrando alguma coisa aqui pra mim, né? Que ele tinha comprado lá um livro, Cavaleiros do Arco-Íris, Livro dos Mistérios, né? E ele diz ali pro Serginho que eu... Quando ele falou desse livro para mim, eu falei, faz o seguinte, lê a Bíblia primeiro, para depois você ler esse livro. Ele falou que foi eu que falei, eu não lembro muito bem não, hein, Jorgão? É, quando ele recebeu, não, ele disse que recebeu a ordem espiritual para comprar uma Bíblia, antes de ler o livro, não foi eu que falei não, né? E hoje, quando eu falei do Dr. Bezerra de Menezes, né, ele lembrou dessa história, né? E recebeu a ordem também para ler o livro, agora ele pode começar a ler o livro. Então, é a mediunidade dele lá. É, ele está falando que eu conheço bem essa história, agora eu acho que a minha cabeça está pior do que a sua, viu, Jorge? Porque eu não estou lembrado dessa história, não. Né? Nós dois juntos não vai dar um. Vamos pegar a memória do Rui aqui, que o Rui lembra de tudo. Não, mas tem outra coisa que nós precisamos falar do Bezerra de Menezes, Jorge. Ele era político no Rio de Janeiro quando estourou a República, né? Olha, e houve uma perseguição muito grande nos centros espírita, nas casas onde se praticava o espiritismo, e foi ele o defensor da liberdade de expressão religiosa no Rio de Janeiro, foi Bezerra de Menezes, viu? Se não fosse por ele, talvez o espiritismo nem existisse mais aqui no Brasil, né? Então, essa é a vantagem de nós termos um político como Bezerra de Menezes olhando para a gente também, né? A importância tá? dele, né? É, a importância dele, de Bezerra de Menezes. Mas vamos lá, Douglas. Não, então, nós precisamos ir para o intervalo. É, deixa eu falar aqui da Ana Luz, também que, da Vila Diana, que ligou, achei interessante aqui a colocação dela. A doutrina de cada religião, ela está respondendo a pergunta, né? Nós estamos perguntando se o ensino religioso deveria ser implantado. Ela fala, a doutrina de cada religião, não. Mas deve-se enaltecer a convivência fraterna entre os povos e a importância de olhar o próximo com amor, desenvolvendo o espírito da caridade. Isso deveria ser ensinado nas escolas, e não uma própria religião. Não, e esse ensinamento existe em todos os segmentos religiosos, né, Jorge? Tanto do cristão, isso, como budista, islamista, eu não sei direitinho como então, em todos eles existe essa conotação, que é justamente para a prática do bem, da prática da caridade, prática do amor, prática de respeitar as diferenças, né? Exatamente. Vamos para o nosso intervalo, porque hoje é curto o negócio aqui. Agora 10 minutos só. Vamos, em homenagem mais uma vez ao Dr. Bezerra de Menezes, vamos com a música aqui da Célia Tomble, né? Médico de Homens e de Almas, que a gente lembra. Essa música é em homenagem a Lucas, né? Mas... Sério, para o Dr. Bezerra de Menezes, que era bem essa pessoa mesmo que é citado nessa música. E tem um livro com esse tema, viu, Jorge? Uhum. De Taylor Caldwell, que é uma das coisas mais bonitas que eu conheço, e ela não era espírita, tá? Uhum. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Em realidade... Desde tenra idade ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado nosso mestre amado com tal devoção. Mesmo sem ter visto iluminado Cristo, foi para ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura de necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todo o casebre que pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão, com rogos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava o

Sim, também, também a gente faz, quando a pessoa tem essa crença em vidas passadas, a partir daí a gente vai fazer um trabalho ligado a isso, porque tem essa identificação toda. Agora, tem muita coisa também que chega que é dessa vida mesmo, medos e traumas que foram originados agora, mas no passado, não vamos buscar no passado, vamos descobrir primeiro o que aconteceu aqui, e aí a gente resolve. Então, a vocação não é muito diferente disso, né? Então tá, Jorge. Vamos encerrando então, Jorge? Vamos encerrar no momento de Gavala, Inácio. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:24 e nós estamos aqui com o nosso grande companheiro e amigo psicanalista Douglas Brito, falando sobre o diálogo interreligioso. Vamos lá, Douglas, o que que nós poderíamos falar a respeito do trabalho que você faz das pessoas se descobrirem? Tem uma coisa que vocês falaram agora há pouco, que eu achei interessante com relação ao santo, né? Com relação ao santo, citaram sobre Nossa Senhora Aparecida, mas com relação ao santo, que foi uma ignorância que eu tinha no passado, porque eu pensava assim, eu vou olhar para a imagem do santo, mas eu não tenho essa, eu não sinto essa ligação toda, que as pessoas olham e começam a chorar e beijam o pé do santo e tal. E eu achava assim, eu questionava isso em mim, eu questionava até a minha fé. Eu estou olhando para uma situação, estou vendo as pessoas ali se comovendo com a passagem e eu não estou achando, não estou sentindo nada daquilo, porque não estou sentindo nada. Até o dia que eu fui orientado a espiritualidade fez um trabalho assim de orientação mesmo. Eu fui mais agressivo um pouquinho do que uma orientação, puxão de orelha, era isso que eu queria lembrar, puxão de orelha mesmo, que eu estava errado no meu conceito, na minha ideia. O que disseram é o seguinte, você está lá e a imagem está lá, e nós, da espiritualidade, nós estamos apoiando, estamos todos em volta daquela imagem fazendo o nosso trabalho, porque nós somos anônimos, não é bem essa palavra, mas nós somos anônimos ali. Mas temos que fazer o nosso trabalho e queremos trabalhar em prol das pessoas para ajudar. Sim. Sem a imagem da santa, às vezes a gente não consegue, porque as pessoas não acessam a gente, não tem essa ligação toda. E através das imagens, através dos santos, a gente consegue. Eu tinha esse conceito equivocado no passado, com base nos estudos mesmo, até teológicos, do porquê de cada imagem, tem cada cidade, o que aconteceu na cidade, por que a imagem apareceu em um lugar e não apareceu em outro. Isso também fruto de um estudo com o Padre Quevedo, que também deu uma bagunçada na coisa, porque ele... O Padre Quevedo é o maior divulgador. Segundo o Chico, era o maior divulgador da doutrina espírita. Porque hoje eu perguntei para o Quevedo, eu falei, mas aquela santa que apareceu na janela, não sei onde, lá perto da casa dele, lá em São Paulo. Ele falou assim, mandei a mulher lavar a janela, e a santa foi embora. Então, era isso. E aí depois aconteceu. Essa é a explicação do Prado Quevedo. Ele falou assim, eu nem fui lá, mandei a mulher lavar a janela. Aí se a santa continuasse, eu ia lá. A santa sumiu. A santa foi embora quando lavou a janela. Então. Porque era uma casa que era uma oficina mecânica na frente. E um pingo de óleo tinha caído na janela. Então foi uma água batida e fazia o manto, assim, Nossa Senhora, né? Eu descia o manto. Então a hora que lavou, aquilo tudo saiu. Pronto, lavou a janela e sumiu. Então, mas assim, ele falou assim, tem milhões de situações assim que ele não vai, o grupo dele também não vai. Mas aí, eu tinha isso, né? Então, essa distância, porque eu achava, mas eu não consigo me emocionar com aquilo. A partir da hora que eu entendi essa explicação, que certamente não foi só para mim, e nem é novidade esse assunto aqui, mas aí eu passei a olhar com outros olhos. É para a espiritualidade e para os santos. Eu nunca me esqueço que o Padre Quevedo, uma vez, ele duvidou de um cientista espírita que estava mostrando uma série de coisas, ele duvidou. Ele falou, o senhor duvida? Então me mostre a verdade que o senhor está pensando. Acabou, né? Isso, inclusive, na Rede Globo, que ele aparecia lá, ele discordava muito do espiritismo, só que a Rede Globo cortou porque ele não tinha resposta para aquilo que os espíritas estavam dizendo, né? Se você não tem resposta, é melhor você ficar quieto, né? Isso aí foi, especificamente, foi no dia que teve uma transcomunicação lá. Quem tinha gravado era a Sônia, né? A Rinaldi. Rinaldi tinha gravado e passou em todos os laboratórios de vozes na USP, na Unicamp, em tudo. E os laboratórios comprovaram que a voz era do espírito, daquela pessoa que tinha desencarnado. E chegou no final do programa, que ele que desvendava tudo, aí o cara, o que, que o senhor tem a falar, Padre Quevedo? Tá aí, os laboratórios estão dizendo. Aí ele virou para o espírito e falou, que não era a Sônia, era outro. Virou para o espírito e falou, não, mas eu queria que você me provasse mesmo, que depois de toda a ciência ter provado, ele falou, não, eu queria que você me provasse mesmo que essa voz aí é do espírito, né? Tipo assim, o que, que ele quis dizer? Que pode ser uma imitação perfeita, pode ser alguma coisa assim. Aí o rapaz falou para ele, não, vamos inverter a pergunta. Prova para mim que não é. É, né? Justamente. Aí acabou o programa. Não teve mais programa com o Padre Quevedo. Acabou, né? Não teve mais. Porque você duvidar é fácil, né? Agora, na hora que você pega e inverte a situação, fala, então prova que não é. Porque se você, você em cima de fatos materiais, que é o caso quando a ciência prova, você não tem como contestar, acabou a brincadeira, tá provado. E né? Teve outra vez que ele mostrou uma série de fotografias. Ah, essa fotografia aqui é mentira, as fotografias. Aí o cientista que estava lá, que era espírito, não sei se era o Sérgio Felipe, falou, olha, essa fotografia tem 20 anos, só ainda tá preso a essas fotografias de 20 anos atrás, a coisa já mudou, já. Hoje temos muito mais coisas adiantadas, e o senhor ainda está nessa fase antiga ainda, né? Mas vamos continuando, tem muitos participantes aí, Rodrigo? Temos sim, não vai dar tempo de falar todo mundo, porque é muita coisa. O Joselito entrou aqui, só a gente tinha que pegar meia hora a mais hoje. Semana que vem. O pessoal fala do futebol, eu sempre pego no pé do pessoal aqui, né? Fala, vai acabar um, eu falo, não, mas a gente precisa de 40 hoje minutos. Hoje não tem problema, vocês pedissem pra cancelar o programa. Só porque hoje, São José vai estar na final, mas e o pessoal que tá lá no norte, ou lá em Budazarte, como o Araquém que está escutando aí. Fala aí logo o que o Araquém falou, em vez de você ficar conversando, que a gente perde tempo. Né? Então tá bom. Tá, tô criticando aqui. O Araquém, ele entrou você aqui... Você fala assim, o pai dele vai dar bronca na gente. Do livro entrou aqui, ó, livro nas... Falou assim, ó, o livro nas trilhas de André Luiz está trazendo uma grande oportunidade pedagógica para os trabalhadores de casas espíritas e estudantes. Parabéns ao Jorge. Bom, agora entendi, né? Eu já tinha captado a mensagem. É brincadeira. Voltando, o Joselito deixou também uma mensagem, falou, a grande verdade é que haverá um só rebanho e um só pastor. Entendo que a verdade é uma só, onde representa um espelho que caiu sobre a terra e os pedaços quebrados é a verdade de cada segmento religioso, onde no final os pedaços se unirão e formará uma só verdade, um só rebanho. Legal, né, Joselito? Então, a Maria José entrou aqui também, mandou um bom dia. A Souza Rodrigues mandou mensagem. A Lúcia Teixeira também mandou uma mensagem aqui. O Ari Rangel falou que mandou um bom dia, queridos irmãos vivencianos. Excelente programa. Acreditamos que o Espiritismo pode ser considerado o cristianismo redivivo. É impensável que não se abra o diálogo com quaisquer escolas religiosas, e mesmo com nossos irmãos ateus, todos da imensa família da humanidade. Acho o assunto muito pertinente, já que assistimos em nosso país uma escalada cada vez maior de religiosos ao poder, o que para alguns especialistas é extremamente temerário, já que o Estado é laico e o Brasil um país de imensas diversidades religiosas e culturais. Daí a necessidade do diálogo interreligioso. Um forte abraço ao Dr. Douglas e aos amigos vivencianos. Parabéns à equipe. Então, vamos continuando, então, batendo papo, porque senão tem muitas, muitas mensagens hoje aqui. É? O pessoal está participando bastante, está gostando do programa. Faz um levantamento da quantidade de pessoas que estão participando. Porque você viu também o computador do nosso amigo Rodrigo aí, Jorge? Só falta... É a Enterprise, o programa. É? O computador dele é Enterprise. Praticamente... Entendeu? É extraterrestre. Extraterrestre? Extraterrestre, é. Você não viu? Tem até uma carinha de um extraterrestre ali, no computador dele. Ah, tem a carinha ali do extraterrestre. Né? Olha lá, o extraterrestre lá, ó. Tá vendo? o ET lá bem atrás do computador ali, o pessoal vê. É. Então é de lá mesmo isso aí. Daí foi, eu acho que foi o Helder que intuiu ele para comprar esse computador depois que o Helder compra aquele ali, que aquele ali vai... Pensou, aparece no computador. Exatamente. Então vamos lá. Vamos continuar conversando um pouquinho com o Douglas Rui, que daqui a pouco a gente tem que parar. Né? Tem que encerrar. O que eu só complementando uma coisa, a gente fala de preconceito com outras religiões que não pode se falar e tal, mas existe um preconceito também dentro de um meio mais específico. Por exemplo, uma kardecista com preconceito com bandista e com preconceito com candomblé e vice-versa. Esse preconceito é muito perceptível também nesses meios. E muitos vão no centro kardecista, mas eu quero ir no centro de Umbanda, mas não posso ir porque eu sou kardecista. Isso, embora não seja novidade também aqui para vocês o assunto, mas eu vejo muito isso. Ah, sim. Isso é próprio do ser humano, né? O ser humano, se não tomar cuidado, ele já nasce preconceituoso. E isso precisa ser tirado do ser humano. Ele tem que respeitar. Quer dizer, ele pode não ir, mas respeite, né? Ele pode não gostar, mas respeite. É isso que nós sentimos que, infelizmente, não acontece, né? As pessoas têm uma certa religião, ele acha que a dele é certa, o resto é tudo, tá tudo errado. E não é bem por aí. Nós precisamos respeitar porque o ser humano, ele nasce livre. Você concorda que ele nasce livre? Ele não nasce com a religião a seguir, não nasce nada dessas coisas. Ele nasce livre. Mas essa liberdade ele vai adquirindo através das suas experiências que ele está tendo aqui na Terra, né? Mas, vamos lá. Falando um pouquinho desse livro que eu trouxe, esse livro que... No final, né? Esse livro é o importado, porque foram editados em Portugal e foram enviados de lá para cá, e eu não fui para o lugar em novembro quando foi lançado, mas eu fui em abril, e as fotos são no meu Face, são do lançamento do livro lá. Junto com isso, há alguns anos, eu tenho feito as críticas literárias de alguns livros que eu leio e gosto. Aí esses dias descobriram um segredo com relação a isso, e foi falado desse segredo, que é assim: mas e os livros que você não gosta, você não fala mal? Não, eu não falo do livro que eu não gosto. E ficou terrível, porque... E agora? E agora, como é que faz quando eu não escrevo do livro? Aí falam: mas você não gostou? É por isso que você não quer falar? Eu preciso achar um jeito de escrever crítica literária quando eu não gosto, que eu não sei como é que faz isso ainda, mas enfim, eu vou fazer. Então, isso ajuda a divulgar também, a intenção de divulgar esse livro, e eu estou com um próximo, talvez saia em breve um outro tema que já está no forno começando aí, com orientações espirituais, talvez. Douglas, você fez o lançamento dele lá em Portugal, foi? Está tendo um bom resultado lá, sim? Lá vende mais, né? Mas lá o que vende bastante é o e-book. O e-book está vendendo bastante. É interessante eles leem mais assim lá. Eu achei que não fosse ser dessa maneira. Eu achei que o livro físico lá desse mais resultado, mas não, aqui o livro físico. Isso foi uma coisa que realmente eu não esperava. Eu achei que aqui fosse mais o e-book. E, no entanto, lá está vendendo bastante, está bacana. Bacana o trabalho lá. Foi lançado lá em Lisboa. Editora Chiado em Lisboa. Né? Foi uma proposta que me fizeram lá, e eu fui para lá e fiz. Conversei com eles, fiz o acordo lá e mandei o material, e foi editado lá e mandado para mim. Então ele é totalmente português. Pois. Você tem algum outro livro que está saindo? Tem. Então, tem um que está ainda, está começando no forno já, que vai ser, talvez seja a junção desse material que eu tenho recebido esses anos. Mas ele está ainda no forno. Eu falarei assim que tiver em... Em primeira mão, hein? Em primeira mão. Eu venho falar aqui antes e mandar para lá. Legal. Douglas, e por exemplo... ensino religioso. Exatamente, o ensino religioso que a gente está falando aqui, as pessoas estão comentando bastante. Mas você tem tido, assim, essas experiências de você fazer esses diálogos, essas coisas... tem tido muito controvérsias, assim, das pessoas que estão indo? Ou às vezes também, quando a gente fala de diálogo religioso, as pessoas que procuram esse diálogo já são pessoas que estão preparadas para isso, pessoas que já são ecumênicas, digamos assim, pessoas que têm alteridade, que respeitam o próximo. Geralmente aqueles mais radicais não procuram esses diálogos. Não, mas acontece que dá conflito na hora. Porque a hora que... Uma coisa é falar assim: não, realmente eu amo todos, eu amo todas as religiões, eu respeito todo mundo. A hora que você senta do lado de uma pessoa, você começa a escutar a verdade dela, segundo ela, você já... Opa, peraí, mas não é isso. E se eu tô aqui do lado, eu não posso, se eu disser aham, aham, eu tô concordando, eu não posso concordar, então eu não posso nem fazer um aham durante. Uhum. Isso os líderes religiosos falando, né? A gente observa a forma como eles se comportam na hora, né? Então eles nem balançam a cabeça, não concordam, não fazem nada. Escutam, o máximo que conseguem escutar em silêncio. São poucos aqueles que participam da conversa, que tentam entender o outro. Não, eu vim para falar sobre a minha religião e pronto. Então a gente vê que é muito complicado isso até mesmo entre os líderes religiosos. É muito complicado esse diálogo ainda. Nas escolas é utopia isso. Então, Douglas, por exemplo, meu pensamento, o respeito, quando você tem respeito, é uma coisa importante demais, né? Você ter respeito pelo outro, você ter respeito pelo que o outro pensa, você ter respeito pelo que o outro faz. É claro, por exemplo... Tem algumas coisas, a gente sabe aí que tem religiões ainda que ainda matam animais, essas coisas todas. Eu não tenho respeito, sinceramente. Eu não acho que tá. Eu acho que é uma coisa errada, na minha opinião. Será que isso aí seria eu ter que aceitar um negócio desse? Será que eu estaria sendo comum? É o seu conceito. É, né? Mas é no conceito do outro, isso pode. Então, você vê como é que são as coisas. Então, é difícil. Eu que penso que eu sou uma pessoa, então, eu mesmo, né? Tá vendo como é que já... Eu já sou totalmente... Já demos tumultuado no assunto? O cara foi lá e matou a galinha, matou o porco, pô, o sangue tá saindo pra lá e pra cá. Então tem coisa assim que fala, poxa, mas será que tá isso aí? No meu conceito, isso aí não tá certo, né? No preceito, o banho de santo, às vezes precisa ter, matar algum animal, né? Pombo e galinha e tal, às vezes tem isso. E aí, pra você ver isso acontecendo, você vê um pombo sendo morto na sua frente, ali pra fazer o banho da pessoa. Aí, então... Porque isso aí, por exemplo, se a gente volta lá atrás, no próprio povo judeu, fazia isso, que era o sacrifício dos animais que fazia dentro do próprio templo. Matava touro, matava boi. Nossa Senhora matou a pombinha para poder, por causa de Jesus, né? Foi lá e ofereceu lá no Santo dos Santos a pombinha lá. Uhum. Né? Porque ela não tinha outros recursos, foi a pomba que ofereceu para poder agradecer lá, oferecer em holocausto a pomba para agradecer o nascimento de Jesus. Então... Era uma prática, mas Jesus condena essa prática. Mas aí somos nós cristãos que estamos falando isso. Jesus condena essa prática. Dando uma difícil. Né? Porque agora que você fala no diálogo, você tem que aceitar isso. E aí? Porque o que eu imagino? Como é que Deus pode estar querendo que a gente mate outro para poder? Porque se a gente vai voltar, a gente vai achar até que matar a gente está certo. Porque existia antigamente também oferecer sacrifícios com as próprias humanos, pessoas, de seres humanos, né? Era possível. Então você vê, são coisas assim, será que nós não estamos super atrasados nesse sentido? Mas ao mesmo tempo a gente fica assim, mas você não respeita, tal? Existirão então, tantas é religiões demais. Quanto forem os grados de evolução do ser humano, né? É. Então, é isso que está acontecendo. Então, olha como é fácil ter de preconceito, tá vendo? Qualquer coisinha, você já entrou no assunto e virou preconceito. Eu acredito que o diálogo, posso estar errado, mas eu acredito que o diálogo interreligioso, o objetivo dele é não fazer que a outra parte aceite os nossos princípios, por exemplo, nossos dogmas. Por exemplo, num diálogo, o objetivo não é que o católico aceite a reencarnação, ou que um espírita aceite... do candomblé, o sacrifício, por exemplo, animal. Por exemplo, uma religião ou outra, africana. Então, o objetivo não é aceitar o dogma, a lei, é respeitar. Não aceitar como verdade. E aí, a limite de cada um. Assim. Eu já fui em encontro com religiões que haviam sacrifício de animal, eu não participei, eu não quis nem estar lá presente. Eu já fui no templo Hare Krishna, o monge me convidou para fazer um culto a Krishna, e eu fiz o culto a Krishna, e achei bacana. Então, Douglas, isso eu estava falando isso essa semana. Eu dei uma aula lá no Paulo de Tarso e estava falando isso, né? Sobre o respeito às religiões. E é exatamente isso que você está falando. Falou, poxa vida, nós não vamos lá na igreja católica, ou num batizado, ou num casamento, ou seja o que for, ou numa própria missa. E se eu estou lá como espírita, aí tem o senta, ajoelha, levanta, senta, ajoelha. Eu sento, ajoelho e levanto. Eu sento, ajoelho e levanto. Eu tô lá junto. Se eu não quiser fazer aquilo, eu nem vou lá. Agora, eu não vou ficar sentado o tempo todo para poder dizer, não, eu não sou dessa religião, eu não tenho que fazer isso. Então, o que você está fazendo lá? Entendeu? Então, eu penso que você respeita quando você participa daquilo que não vai fazer diferença nenhuma para a vida da gente, né? E você vai, eu fui no centro de Umbanda algum tempo atrás também, no Mãe Maria eu vou sempre, mas em outro centro de Umbanda, chegou lá a entidade me chamou lá dentro para conversar. Eu vi que as pessoas chegavam lá, se ajoelhavam, batia punha a cabeça lá no chão, lá perto do altar, e eu vi todo mundo fazendo aquilo. Quando ele me chamou, que eu estava na fila, foi quando eu cheguei, eu fiz a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, não tem diferença para mim aquilo ali. Eu acho que eu estou respeitando, demonstrando respeito por aquela religião e pelas entidades que estão ali. Agora, é igual você falou, agora chamar eu para... Pega aquela galinha lá, vamos matar ela. Então, no culto católico ortodoxo, o sinal da cruz é invertido do católico romano. E aí? Isso é um problema? Ele, para quem é muito radical, é um problema. Não pode fazer o sinal da cruz invertido, mas lá é o certo. Estando num culto desse, se faz invertido. É difícil ainda. Está na hora de acabar. Fala muito. Mas só vale a pena, viu, Jorge? A gente começar a se preocupar com esse diálogo interreligioso, porque há necessidade da união das religiões para a prática do bem, para fazer o bem para esse nosso país que está precisando. Tem tanta gente precisando de religião, precisando de orientação, precisando de um caminho diferente na vida, e através do movimento interreligioso nós podemos fazer tudo isso, né? É. Ok. Olha... Você fala. Aqui é o sorteio. Na vida e através do movimento interreligioso nós podemos fazer tudo isso. Olha. Aqui é o sorteio. Na vida e através do movimento. Vamos lá? Para falar os aniversariantes, que o meu Facebook estava aberto aqui, aí como ele tem o delay, é delay agora que fala, né? Não é display. Como ele tem o delay, que fala atrasado, estava aparecendo aqui eu falando atrasado. Os ganhadores são a Tatiana Bento, do Jardim Satélite, ganhou o livro do Douglas. Deixa eu falar de novo o nome do livro, Rui, por favor, né? Síndrome do Pânico, um mal necessário? É pergunta, né? Ah, isso. Então, psicanalista Douglas Brito, livro internacional, porque ele lançou lá em Portugal também, está fazendo sucesso lá. Na Espanha também está, hein? Tem na Espanha. Então, traduzido para espanhol já. Exatamente. A Tatiana Bento ganhou um livro, você pode retirar lá na livraria Casa do Caminho, e também a Ivone Moreira, de Taubaté, viu, Ivone? Vai ficar aqui na livraria Casa do Caminho. Na hora que vier alguém para cá, você pede para alguém pegar para você. Pode falar pro Carlinho, que ele tempo tá por aí. Ele dá um pulinho ali na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, do Jardim Bela Vista aqui. E pega o livro aqui do Douglas, que ele vai deixar autografado para vocês. Parabéns, tudo de bom para vocês. Paz e alegria em seus corações. Eu desejo o programa Vivência Espírita e eu vou passando a bola aqui para o Rodrigo para a gente encerrar o programa, que nós vamos passar aqui nós vamos passando aqui para o futebol daqui a pouco, né? Agradecer a participação de todos os presentes, todo mundo que participou pelo Facebook Live, até pelo Instagram, o pessoal entrou aqui e respondeu. Agradecer aí a Jucineide Abreu, a Sheila Soares, que entraram aí no Instagram e responderam e participaram. Aqui pelo WhatsApp, né, agradecer o Antônio Bessa, pedir desculpa para o pessoal que a gente não pôde ler as mensagens. Então lá no Facebook Live, a Suzana Rodrigues, a Lúcia Teixeira Saturnino, o Thiago Ariel entrou aqui também, a Rosa Maria, o Rodolfo Martins, Paty Souza, quem mais? A Ludmila lá de Jacareí também deixou uma mensagem aqui, a gente não pôde ler. O Silvio, que é a Souza, entrou aqui também, deixou a mensagem. A Ieda Bastos, a Beatriz, a Bia, o Carlos Guit, a Fernanda Balas, o Renualdo Ferreira lá de Cachoeira do Sul também deixou uma mensagem aqui pra gente. A Noêmia também. E a Ivanil Dispósito também entrou aqui. Então tem bastante gente, agradecer a participação de todos vocês que assistiram a gente aqui no Facebook Live e participaram conosco, e até o próximo programa às 8 horas da manhã. Fui. Nosso agradecimento a Camila, ao Inácio, que está na mesa de som, do Beto, da Graça, da Deli e do Serginho, que vai fazer a nossa prece de encerramento no dia de hoje. E nosso agradecimento ao Douglas, e o microfone está aí para você falar aquilo que é necessário. Obrigado, Rui, obrigado a todos. É sempre um prazer estar aqui. Vamos agradecer ao Pai Maior pela oportunidade do dia de hoje, por tudo que nós já recebemos de méritos, e vamos pedir que a nossos irmãos espirituais nos acompanhem durante todo esse dia e que possamos, através deles, continuar aprendendo e caminhando na trilha de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Ele foi uma estrela brilhante, a ternura no olhar, a vivência do amor. Com suas mãos, ele auxiliava, sempre amando. Sob a luz do Senhor, o programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.